Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na altura de pormos a leitura em dia nesta quinta-feira. Hoje trazemos uma proposta no domínio do romance e este pelo menos vem com boas credenciais, uma vez que foi vencedor do Man Booker Prize de 2009. Chama-se Wolf Hall, da autoria de Hilary Mantel, é uma edição da Civilização. Não é muito frequente e nem é muito vulgar aparecer um romance de cariz histórico. Não é um romance histórico, mas com características, os elementos, já numa época e num tempo muito marcado e muito particular, o caso, a ascensão e a afirmação do poder do rei Henrique VIII, o célebre Henrique VIII, na Inglaterra. É a afirmação do poder por parte da dinastia dos Tudor e dizíamos nós que não é muito frequente um romance com estas características vencer um grande prémio literário. Neste caso, Hilary Mantel, uma grande escritora inglesa, autora de A Place of Greater Safety, Giving Up the Ghost e Behind Black, é uma autora pouco conhecida em Portugal, de facto, mas uma escritora de méritos mais que confirmados e uma extraordinária romancista. Aqui neste romance o que temos é a vida de Thomas Cromwell, o advogado, o homem que ao fim e ao cabo, depois daquela crise que se estabelece na Inglaterra com a necessidade de anular o primeiro casamento do rei Henrique VIII para se casar com Ana Bolena, é o homem que, surgido do nada, filho de famílias perfeitamente disfuncionais, o pai alcoólico, violentíssimo, que por tudo e por nada castigava o jovem Thomas Cromwell, as sevícias inomináveis, é este homem que, servindo-se de facto de uma inteligência superior e percebendo onde está o poder e quem é o próximo a frequentar as luzes da ribalta, Thomas Cromwell consegue realmente articular todos os mecanismos e todas as peças do puzzle do poder até chegar realmente ao homem que é a figura mais importante perante o rei. Neste romance, Wolf Hall, o que é que aparece? Aparece um cardeal, o cardeal Wolsey, fruto do casamento ligado à coroa espanhola de Castela. A rainha anterior é uma mulher que não consegue dar um herdeiro ao rei e aqui começa logo os desaguisados entre o rei e a rainha, neste caso, vendo e aparecendo a necessidade de encontrar um filho varão. Mas mais do que isto tudo, é o corte, a cisão, dentro da própria Igreja Católica, que chega até à atualidade com o estabelecimento da Igreja Anglicana. Mas no meio disto tudo, o que é que aparece? Aparece lutas pelo poder. O Conde de Norfolk, que tenta barrar o caminho a Thomas Cromwell. Mas Cromwell é um homem batido, é um homem experimentado pela vida. É um homem que usa todos os meios e mecanismos para conseguir neutralizar a vontade destes inimigos do próprio rei. O que é que acontece? O próprio Wolsey, o cardeal Wolsey, é eliminado, acaba por desaparecer, e aquela figura que nós estamos habituados a aparecer como uma figura mítica, o Thomas More, é um homem que merece o desprezo de todos, porque é um manipulador, é um homem mesquinho, é um homem que arrasta até o seu sacrifício pessoal ao ponto de ser um joguete nas mãos da Igreja, neste caso do Vaticano. Aqui o que aparece realmente é a mobilidade social, é um romance psicológico intenso, extraordinário, feito com uma maestria quase únicas, em que Hilary Mantel mostra-nos a ascensão da nova burguesia, que depois irá adquirir a pujança máxima com o Império Britânico e com a afirmação da Union Jack à volta do planeta, a liberdade religiosa, que é aquilo que no fundo motiva também esta obra, e depois essa luta mortal e mortífera entre a Igreja de Roma e a afirmação do Estado. Muito haveria e muito há a dizer sobre este romance, mas o que interessa é reter, quase como o cardeal Wolsey diz a Thomas Cromwell, para se conhecer as pessoas O que é preciso é perceber o que é que elas vestem e trazem por baixo da roupa que nos mostram depois daquele aparato. Todo o exterior que, ao fim e ao cabo, é fruto de uma grande hipocrisia e para impressionar o mais incauto. 2010 está quase a meio, mas Wolf Hall é realmente um extraordinário romance já editado e que, com toda a certeza, irá figurar na lista dos melhores livros de 2010. É uma leitura obrigatória. Fica então aqui a sugestão, isto é apenas o principal desta trama complexa. Complexa, extraordinária. Deste Wolf Hall, nossa sugestão para a edição desta quinta-feira da Leitura em Dia. Autoria de Hilary Mantel, a edição é da Civilização. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Eu... Do tipo de como. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para estas coisas. Eles fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplugged. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Boa tarde, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos, no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação. De segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé, com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas! Vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da opção pelos pobres. Em cursinhos de treinamento nos fins de semana, os coordenadores das comunidades eclesiais de base e os membros em seus círculos bíblicos aprendem a fazer uma leitura dos textos fundadores da fé, partindo de uma ótica dos pobres e explorados. Evidentemente, esta leitura é interesseira, ideológica, se quiser, como o é toda leitura. Aqui, porém, o interesse é o da libertação dos humildes. Este interesse é o de toda a Bíblia e dos Evangelhos em particular. Por isso, podemos dizer que o interesse da libertação é um lugar hermeneuticamente correto, a partir do qual se pode ler os textos sagrados da Bíblia e que não violenta a natureza da revelação. Nem a Bíblia sozinha, nem a realidade da pobreza somente levam a uma interpretação libertadora, mas antes a forma como se articulam estas duas realidades, confrontando uma com a outra, a página da Escritura com a página da vida, é que aparece o impulso para o compromisso de transformação da sociedade. Partindo daí, o povo estabelece a ligação entre o religioso e o social. Se a religião manifesta uma faceta libertadora, convém dizer que isto significa apenas uma faceta da religião. Ela não é totalmente absorvida por esta perspectiva. Na verdade, a religião só é libertadora quando permanece o que é, religião, que vive de sua instância própria, que é a oração, a celebração, a ação de graças, a mística. Encontramos-nos aqui diante de algo não político, porém de algo que não é apolítico e nem antipolítico, mas sim suprapolítico e que também possui uma função política. Serve de controle do político em sua vontade de absolutização e mantém-no dentro de seu caráter relativo. A dimensão libertadora não é agregada à religião, mas é extraída dela. O discurso religioso concreto é, a seu modo, libertador. Isto é importante para os agentes de pastoral que vêm das camadas médias e que optam por trabalhar em meios populares. Não é suficiente a boa vontade heróica. Faz-se necessária uma mudança de lugar social, a qual implica em assumir a ótica dos pobres e uma ideologia contrária à dominante e dominadora. A fé funciona como uma mística poderosa que impregna todas as práticas. Mesmo quando se fazem detalhadas análises sociais, a fé não fica destituída de sua função, porém antes perpassa a racionalidade e com esta se compõe. Sua função consiste em decifrar o sentido último da história, envolvendo também o político. Uma vez feitos estes esclarecimentos prévios, podemos já delinear alguns traços sociais e políticos das comunidades eclesiais de base. Veremos isso a partir de amanhã. Fique com essa reflexão, que a bênção do Deus da vida esteja sempre com você. Fique também com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Cinco minutos. Parece pouco, mas faz diferença. O Canal 1 apresenta 5 minutos com usted. Um programa em castelhano, onde durante 5 minutos, aproximadamente, trazemos até aos ouvintes informação e entrevistas. 5 minutos com usted, de segunda a sexta, às 8h25 da manhã, e aos sábados, às 10h25, com Roberto Sancho. Menos ciumento do planeta voltou a exibir Luana Piovani na internet. Desta vez ele não postou foto da mulher nua, mas sim em trajes íntimos e colocou assim: como é que dorme? Scooby Lua. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas agora. No mundo da fama. Alexandre Pato e Fiorella Matês, recém-separada do judoca Flávio Canto, andam circulando livremente por São Paulo. Já foram vistos duas vezes jantando em restaurantes na região dos Jardins. Eles que inicialmente estavam escondendo o romance para não pegar mal, pois ela havia acabado de terminar o casamento, agora não se importam mais em manter a discrição. Dizem que Pato estava com medo do ex dela. Por que será, hein? No mundo da fama! Babados e fofocas agora! No mundo da fama! Roberta Portela não dá ponto sem nó. A ex-peoa da Fazenda e ex-bailarina do Faustão está aproveitando um amigo em comum para se aproximar de Neymar. E lá se foi ela para Barcelona. Aguardem as cenas dos próximos capítulos dessa história. No Mundo da Fama. Está tudo acertado para Andréa e Carlos Alberto de Nóbrega fazerem uma entrada triunfal em um evento, para assumirem publicamente que estão voltando. Há quem diga que tem também negociação para serem capa de revista. Depois de um período de turbulência, entre tapas e beijos, os dois acabaram se acertando. No Mundo da Fama. Logo em sua semana de lançamento, a canção Destino, novo single de Lucas Luco, já alcançou o segundo lugar na parada Top Brasil semanal da Crowley. Divulgada, a lista traz nesta semana a dupla Vitor e Léo, pela nona vez consecutiva na liderança com Tudo Com Você. A dupla mineira teve apenas 72 execuções a mais do que o novo hit de Luco. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norberto Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30, no canal 1. A música gospel em destaque no canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no canal 1. Que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O Que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. As opções terapêuticas da osteoartrose. Os objetivos do tratamento da artrose passam pelo alívio e eliminação da dor causada pelo problema, para melhorar a mobilidade da articulação e impedir a evolução da doença para estados mais avançados. São geralmente utilizados medicamentos analgésicos e fisioterapia para controlar a dor e a rigidez dos movimentos. Mas já existem algumas clínicas que disponibilizam um tratamento que permite a regeneração da cartilagem da articulação lesada através da injeção de uma substância que ajuda ao crescimento da cartilagem, eliminando a dor e as limitações de mobilidade. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/Minuto Saúde. Horóscopo do dia. Áries. Lima Duarte é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, este é um dia de sorte. Por isso, não se esqueça de fazer uma fezinha. Até com relação ao trabalho, você poderá receber uma promoção. Seu relacionamento amoroso passará por algumas mudanças, mas não se preocupe, porque todas elas serão muito importantes. Sua cor para hoje é cinza e o 35 é o seu número de sorte. Touro. Lulu Santos é também do seu signo de Touro. Hoje você poderá receber novas propostas de trabalho, mas pense bem, antes de aceitá-las. O começo de uma sociedade deverá ser examinado com muito carinho para evitar prejuízos no amanhã. E no amor, não deixe que a pessoa amada confunda sensibilidade com ciúme. Sua cor é pérola e o 57 é o seu número de sorte. Gêmeos. Eduardo Moscovis é também do seu signo de gêmeos. Geminiano, geminiana, a pressa é inimiga da perfeição. Se você não tomar cuidado, poderá ter sérios problemas no trabalho. Não passe a carroça na frente dos bois para não perder a credibilidade perante os seus superiores. Para não se arrepender mais tarde, retribua o carinho da pessoa querida. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 3. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Fafá de Belém é também do seu signo de câncer. A fim de evitar atritos com seus colegas, controle o nervosismo. Não leve para o trabalho os seus problemas pessoais. Procure separar uma coisa da outra. E para ser feliz no amor, não ultrapasse os limites da pessoa amada. Sua cor é creme e o seu número de sorte é o 5. Leão. Guilherme Arantes é também do seu signo de leão. Hoje você vai precisar de muita paciência, porque os seus superiores poderão lhe tirar do sério devido um atraso no trabalho. Mas continue atrás dos seus objetivos e não desanime. Essa fase é passageira. Para evitar brigas com a pessoa querida, abra o jogo. É o melhor que você tem a fazer. Sua cor é rosa e o seu número de sorte é o 19. Virgem. Paula Toller é também do seu signo de virgem. Se você acreditar em projetos audaciosos, poderá ter apoio dos seus superiores. Agora, quanto à vida sentimental, coordene o que quer fazer, pois nem tudo na vida acontece no tempo determinado, principalmente no que diz respeito às coisas do coração. Sua cor para hoje é branca e o 19 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Libra. Luiz Gustavo é também do seu signo de Libra. Para ter melhores resultados no trabalho, defina seus objetivos. A sorte nesse sentido depende de negociações. Por isso, não aceite a primeira proposta. Estude, converse e depois resolva o que é melhor para você. O amor, para crescer forte, precisa de liberdade e carinho. Pense nisso e não se arrependerá. Sua cor para hoje é vermelha e o 13 é o seu número de sorte. Escorpião. Leonardo DiCaprio é também do seu signo de escorpião. Meu amigo, minha amiga, saia da toca. Este é o momento certo para agir em todos os sentidos. Por mais que custe tomar uma iniciativa, seja firme em suas decisões. Para que seu romance ganhe bases sólidas, trabalhe sua independência econômica. Sua cor para hoje é vinho e o 43 é o seu número de sorte. Sagitário. Marco Rica é também do seu signo de Sagitário. Os altos e baixos serão hoje sua prova de fogo. Se você não aprender a administrá-los com uma boa dose de perseverança e bom humor, poderá perder as chances de crescimento que se aproximam. Aproveite e fale com o seu amor tudo o que pensa a respeito do futuro. Sua cor para hoje é verde e o 74 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Capricórnio. Patrícia Pilar é também do seu signo de Capricórnio. Este é um ótimo período para se relacionar. Tempo, disposição e companhias não lhe faltarão. Continue com esse seu jeito sensual e alegre, se é que você quer conquistar aquela ou aquele seu colega de trabalho. Agora, se já tem alguém, o momento é de muito romantismo. Sua cor é azul e o seu número de sorte é o 15. Aquário. Zeca Pagodinho é também do seu signo de Aquário. Sua eficiência está tão afiada que será motivo de todos os olhares na empresa. Continue assim, pois os astros indicam que pode surgir uma grande oportunidade. No amor, você poderá viver momentos felizes e românticos. Basta querer. Sua cor é ouro e o seu número de sorte é o 4. Peixes. Natália do Vale é também do seu signo de peixes. Pisciano, pisciana, organize melhor o seu tempo e saiba aproveitar as boas oportunidades que estão por vir. Dirija seu potencial para o que importa e não dê ouvidos às fofocas. Se não agir assim, você não vai colher os frutos da semente que plantou. Não só na parte profissional, como na sentimental. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 62. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. Terei o maior prazer em atendê-lo. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Entrevistas, informação, música. Rádio e Play, é isso mesmo. Um programa produzido pelo Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar no potencial vasto público fora desse polo académico. Confira Rádio e Play, aos domingos, às 8 da noite, no Canal 1. Eu posso, eu vou conseguir. Já ouvi esses gritos em diversas equipes de vendas. E eu acredito que uma equipe que vibra tem uma vantagem competitiva. Existem muitos pangarés por aí. Gente apática, gente que não sorri, gente que não tem brilho nos olhos. Eu quero é o primeiro passo. Se você não tiver vontade e desejo por alcançar seus objetivos, não adianta nem sair de casa para trabalhar. Sem vontade, deixa de ser trabalho e vira escravidão. Eu posso! Esta parte do grito de guerra é bacana porque, para você poder, primeiro você precisa se capacitar, precisa conhecer seu produto, conhecer sua empresa, suas habilidades, os seus concorrentes e os seus clientes. Conhecimento é poder. Então, se você entende do seu trabalho, você pode. Eu vou conseguir. Não adianta querer, não adianta poder. Tem que ter disposição, tem que dar o primeiro passo, tem que ter iniciativa, tirar a bunda da cadeira. Uma frase de efeito ou um grito de guerra sozinho não motiva ninguém. É importante a presença de um líder que inspira e grite junto: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Rádio Vendas. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Patrizia, Patrizia Desideria. If I had to do the same again, I would, my friend, and then know. If I had to do the same again, I would, my friend, and then know. Unsere Zeit war schön, doch nun sage ich adieu. Os olhos da Marianita são verdes cor do limite. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, antes só do que divorciada. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. A Glória e o Diógenes estão namorando há alguns meses e parece que ele finalmente tomou coragem pra dar o passo adiante. Aí, Glória, eu estava pensando que agora que você tá solteira e eu viúvo, a gente talvez poderia, quem sabe, se casar. Hein? Você não ouviu o que eu falei? Ai, desculpe, Diógenes, é que eu tava prestando atenção na novela. O que que você disse? Do casamento. Do casamento de quem? Do nosso, Glória, do nosso casamento. Do nosso casamento? Eu disse que já que você está separada do Armando e eu tô viúvo, bem que a gente poderia finalmente se casar. Será, Diógenes? Você acha mesmo necessário? Acho. Eu não tenho mais idade pra casar. Não existe isso de não ter idade pra casar. Quanto casal caquético se casa hoje em dia? Pra morrer 6 meses depois. Você não vai morrer 6 meses depois. Mas o meu casamento me deixou caquética. Caquética e traumatizada. Mas eu não sou Armando. Eu não vou te trocar por uma moça 20 anos mais nova que você. Muito obrigada por ter me lembrado disso. Foi só um exemplo. Um exemplo definitivo de por que eu não me caso mais. Diógenes, meu amor, estamos vivendo a melhor fase de uma relação, que é o namoro. Depois disso, só desanda. Mas eu quero poder dividir o mesmo teto que você. Ah, então você não quer uma esposa, você quer uma colega de quarto? Você entendeu. Não entendo. Sou completamente contra casamentos. Ah, e por acaso você esqueceu a melhor coisa que existe num casamento? O quê? A festa. A festa? Meu amor, eu que sou um homem rico, abastado, de posses, um pródigo, eu posso te dar a maior festa de casamento que você já viu na sua vida. A maior festa de casamento que eu vi na minha vida? A maior. Ah, você promete? Assina um cheque em branco e você gasta quanto quiser. Ah, Diógenes, assim é difícil uma mulher dizer não. Então isso é um sim? Sim! Excelente. Você não sabe como eu fico feliz em saber que daqui em diante, você e eu... Tá, querido. O cheque, please. Aqui, meu amor. Muito bem. Mas antes eu vou passar no advogado pra cuidar do meu divórcio, né? E você esqueceu que eu sou um advogado? Ah, Diógenes, mas eu sou uma mulher que não gosta de misturar as coisas. Uma coisa é casamento, outra é divórcio. Armando? Oi, Glória. Posso entrar? Tarde demais, Armando. Tarde demais. Tarde demais? Pra me pedir pra voltar pra você. Sabe por quê? Porque agora eu estou noiva, entendeu? Noiva. E estava saindo nesse momento pra ir até o advogado e resolver o nosso divórcio. Mas, olha só, deixa... Não, Armando. Não adianta insistir. Você me perdeu pra sempre. Depois de ter me trocado por uma ninfeta cheirando a milkshake de baunilha, Nunca mais, entendeu? Nunca mais vou voltar pra você. Mas era sobre isso que eu vim conversar. Eu decidi me casar com a ninfa. Com a Marcinha. Casar? Por isso, eu vim aqui pedir que você assine os papéis do divórcio. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Saibam que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Antes Só do Que Divorciada. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar. Olho fechado. Justiça em Cena. A rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que acima de tudo lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? Segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui, no Canal 1. A casa, a sua casa, a nossa casa. A informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o sucesso e o recordar, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.radioantenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. Canal1.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Você vai ouvir agora Palavras de Fé, com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da teologia e teologia da libertação. As comunidades eclesiais de base são o lugar onde a massa se faz povo. Os pobres na América Latina foram sempre marginalizados dos grandes processos sociais. A sociedade não é construída em função de suas necessidades básicas, mas em função de minorias que têm e controlam quase tudo. Trata-se não de um povo que possui uma consciência, um projeto e uma história, mas de uma massa informe e manipulável. A comunidade de base significou, para quase todos, um refazer-se do tecido social rompido. Homens que agora se reúnem, tomam a palavra, podem expressar suas opiniões sem medo de repressão, discutir seus problemas em uma linguagem, fazer suas celebrações no universo simbólico próprio das classes dominadas. A comunidade, para além de seu significado religioso, possui este eminente significado. o de lugar onde a massa pode ser povo. Pouco importa o que discutem, o importante é que falem e se sintam donos de seu discurso, sempre desprezado como ignorante ou difamado como mitológico. Nas comunidades, criam-se os elos de sociabilidade, de diálogo, de reflexão, realidades sem as quais toda a política é mera retórica. Quase todos os membros das comunidades vivem sob o império das necessidades básicas de comer, vestir e morar. O tempo é empregado inteiramente na faina diária de sobreviver. Nas comunidades, eles podem, de certo modo, passar para o reino da liberdade, na alegria do encontro, dos jogos que tanto gostam, da dança, das festas, das celebrações religiosas. Tais atividades que, para as classes beneficiadas, não constituem problemas. Significam para os pobres espaços onde estes recuperam a alegria de viver, realimentam a esperança e reconstituem o sentido da vida, continuamente destruído pela irracionalidade do sistema social que os esmaga. Um povo que não sabe celebrar não tem forças para a libertação e para a liberdade. As comunidades eclesiais de base são instrumentos de conscientização. Nos grupos bíblicos ou nos encontros comunitários, o povo já está acostumado à dialética evangelho-vida, a refletir sobre seus problemas à luz da palavra da revelação. Este exercício transborda de sua importância religiosa. O povo aprende a refletir de forma ordenada e sistemática. Desponta a reflexão crítica, cuja essência consiste em desfatalizar a miséria em que vivem. Já não é simplesmente vontade de Deus ou uma realidade natural. Detectam os mecanismos que a produzem, seus agentes, as estratégias de dominação. A visão da realidade supera a fragmentação, que é típica de uma consciência alienada e que se globaliza na consideração dos nexos causais. A todo este processo chamamos conscientização. Fique com essa reflexão, que o Deus da vida nos abençoe. Fique também com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.